Ah, legal, cara. Nossa, muito legal essa, muito boa. Muito, muito, muito legal. Bem, bem melhor que a outra. Outra, né? Ideia, né, mano? Ah, e como é que você teve a ideia de fazer essa letra aí? Explica aí, como é que foi? Ixi, mano, aí você tá entendendo? Só falar de sonho desperdiçado, só de coisa negativa, tem que ver o outro lado do esquema, né? Certo. Agora realmente mais pra uma saída.